cerveja e pinga. Depois de um dia inteiro e trabalho já é idade, idade. E bateu uma saudade. Eu sei que não posso ligar, porque já me esqueci. O coração perdeu, nunca mais recaísse. Agora bebeu com felicidade. E bateu uma saudade daquelas que o coração vai. 992-5003. Olha eu recaindo outra vez, vocês. Lembrei. É muita água misturada com tristeza, chorando e dando porrada na mesa. Lembrei. Termina comigo antes, chama, vem.